mão na manha, né, vai. Luan, Luan. Começando a edição tocando baquina, Bilu, hein? Vai tocando assim, vai! Vai que o consagrar! Vai liberando assim, vai! Rola mais uma, vai! Rola mais uma! Vai tocando consagrado, vai! Será que tem, bicho? Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí? Vai começando, vai! Estou vivendo por viver, na esperança de encontrar você. E? Sua ausência percurso o juízo. Só sou tão... Meu parceiro Pepe da Guajinha de Buriaça, só na manha! Fala Pepe, bicho! Vou te encontrar pra gente se e? Amar. Começando, vai. Fico aqui pensando onde você está. Olhando e vendo. Logo mais tem rocha pra galera, meu Deus. Se prepara, viu? Todo tempo que viajo a... Logo mais o nosso bar também, minha irmã. Porque me deixou aqui nessa solidão. Vai começando, vai. Mas brincou com meu coração. Mas pra ele tu é um vício. Então por isso eu vou te ligar. E dizem que te querem e que vou te encontrar. No maremoto, ai, sangue, eu vou te amar. Vai começando assim, vai! Bora lá, Dudu! Eita! Meu parceiro Michelzinho e Paranímbrias! Tá na sua mania do Arena, bebê! Um abraço do consagrado! Eu que tentei, mas não acreditei. O tempo me ensinou, agora eu sei o que é o amor. E as mensagens que você escondia, você dizendo não era nada amor. E você acreditou que eu tava tudo a favor. Não tava nada, nada não. Não acreditei em nada não. Olha mais uma! Bora lá, Dudu! Abraço. Poder convidar, vamos sair, tomar uma lá do bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Então vai tocando assim, vai, vai. Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. DJ Marcos, o jovem DJ do Pará. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair, tomar uma lá do bar, afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Um leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Um leve pra dançar. Billy Brasil. Sacrifiquei tocando assim, vai Luan, vai tocando, vai. Vai tocando assim, Luan, vai. Logo mais o nosso bingo pra galera, Burias. Logo mais tem um bingo, viu, gente? Logo mais, viu? Vai que o consagrado tá começando, Luê. Vai que tá bacana, viu, Luê? Bora equalizando o negócio bacana por aqui, viu, Luê? É o nosso Edson começando, vai. Mateu levou, eu te avisei. Brincou com meu amor e agora virou ex. Mateu. Então fala aí, Darlan, fala com a varada, vai. Brincou com meu amor e vai. Agora virou ex. Cheio da laje, dominou, dominou. Valeu, Marcinho, Marcinho, vai. Desculpa por tudo que eu cometi, amor. Peço perdão, isso nunca vai repetir, prometo. Eu sei que quem errou fui eu, fui eu. Amor, perdoa os meus erros. Os meus pensamentos de ti não desgrudam. Estou de joelhos, pedindo. Bora aqui para cima, Ninho! Perdão! Vai que tá começando, meu domingo, pai d'égua! Vamos sair hoje! Começando, vai! Tá começando, vai! Olha os marcantes, vai! Didi Anderson, já se fala aí com a gente, olha a mania! Homem do Blackstone, bicho! Um abraço do consagrado! Olha os marcantes, vai! Olha os marcantes, marcantes! E vai, detonando, detonando, vai! Com a gente, Brias. Juntinho na nossa equipe Mistura Light, bicho. Aí do São Francisco, com a gente, Salamana. Didi Anderson, bicho. Didi Lucas. É o melhor DJ do mundo. Ei, Didi Tiririca, desgraçado, rapaz. E bota o que ele vai, vai. Agora tá bom, né? Os marcantes tocando assim, vai! E marcante toque, ainda marcante, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai. Logo mais o nosso bingo, viu, gente? Logo mais o bingo pra galera, viu? Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos nessa dinho que a galera quer dançar. Ele é quem faz as paredes tremecer. Agita a galera. Meu parceiro Antônio, já com a gente, viu, bicho? Esse Antônio, bicho. Ele é do Leão, viu, gente? Agita, vamos lá. Ele é de quem, rapaz? Tem alguém do Leão aí? Agita, vamos lá. Logo baixa um bingo pra galera, viu, Jess? Diga, Samuel tá na manha, bicho. Fala ali. O som é da pesada, ele agita legal. Vamos nessa vinho, arrepia na moral. O som do pop 1 não. Ai, Joãozinho, bicho. Tinho, tinho. Olha o bingo, mano. Arrepia, tinho. Tinho, tinho. Agita, vamos lá. Tinho, tinho. Arrepia, tinho. Logo mais o bingo, hein, rapaz? Daqui a pouquinho tem um bingo, viu? É verdade, Jess. Vai preparando tudo por aí que logo baixa um bingo pra galera, viu? Logo baixa um bingo. E vai tocando, vai, vai tocando assim, vai. Me libera que eu vou pro salão agora, viu, João? Vai beliscando, vai tocando assim, vai. Vai que o consagrado tá tocando. Meu parceiro Louro Mello, viu, Dias? O homem que veio de Altamira, bicho. Vem curtir o som do Edson, obrigado, viu, maninho? Um abraço do consagrado, vai toquinho, vai! Sinto seu cheiro em todo. Didi Rolando Irituia, bicho! Um abraço do Gerson, viu, Renan? Tamo junto! Já faz tanto tempo, vai toquinho, vai! Você espera um dia te rever os lindos momentos, eu e você. Não mexe, não, Marinho! Vai beliscando na liarga, vai. Vai tocando assim, vai. Quero te... Meu parceiro Neto tá com a gente, já se fala aí, fala netinho, bicho. Pra dançar comigo a noite inteira. Tá só na manhã, bicho. Super pop som, quem vai detonar? O homem do tonelada, bebê. A gente se amar. Super pop. Meu parceiro Jandiar também tá com a gente, bicho. Super pop. Tá só na manhã, vai tocando assim, vai. Super pop, super pop, super pop. Vai tocando. Super pop, super pop, super pop som. DJ Juninho, DJ Edson vão conquistar o seu coração. Com o cenário eletrônico é a mais bela. Olha o nosso Ed da torneira. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Olha mais um. Ai, tô querendo, vai. O tempo me deixou, e tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar afim. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde, volta pra mim. Amor da minha... Esse sabe das coisas, Jess. Meu parceiro Edson, maninho. Mas te amo demais, não vou se deixar. Parabenizando, viu, Jess? Toda nossa equipe de apoio, bicho. Tá com a gente, Salaman. Nosso bigão pra entrega, viu, Jess? Tá no comercinho ainda, viu? Já temos o torneio, papai. Amigo Edson Martins também, viu, Jess? É o nosso cacique, viu, Luê? É o Marcante, vai! Olha o Marcante, vai! Olha o Marcante, vai tocando, vai tocando! Mais uma! Mexe comigo, Luê. Vai tocando, Renan. Vai tocando, vai. começando a ver o baquinha, né, meu Deus? Hiperlotando. Se fez acreditar. Meu parceiro Bico Louco com a gente, meu Deus, também. Olha o Bico Louco, tá na área, maninho. Esse Bico Louco, vou te contar, viu? Ai, tô quem? Vou sair pra te dar. Olha o Bico. Olha o Bico. Olha o Bico, vai. Mexe aí, Luan. Ele disse que ninguém Anderson, bicho. Homem do Blackstone, tá na mana, viu? Um abraço do consagrado. Não vou acreditar. Logo mais o bingo, viu? Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. De você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. DJ Valdinho Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gamada de amor. DJ Valdinho de Pauline com a gente, Budias. E a mercearia do Bené com a gente também tá só na manhã. Obrigado, viu? Um abraço do consagrado. Vai que eu quero. Estou camada de amor. Olha o bico louco, meu irmão. Eduardo, estou camada de amor. Cuidado com o bico, meu irmão. Meu parceiro, o bico tá com a gente, mulher. É o bico louco, papai. Ouça aqui no Casagrande. Vai que eu quero, vai. Ele disse e bateu. E batendo no Oriente, um gatinho conhecido. Procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Didi Samuel tá na manhã, né, bicho? Me empresta a camisa meia hora, rapidinho. Ei, peão de sorte, bicho. Ela veio do Talibã. E aquele lá me adorava, um homem bom, eu só queria uma jade. Meu parceiro Pinto, bicho. Homem do salão do Pinto, rapaz. Cuidado com o Pinto do salão. E no meio de uma guerra até entrar. Ah, Jesus, é Pinto do salão. Pinto? Atrás. Pipo! Pensei que era saliência. Olha o Pipo do salão. Eu sou Guiri. Salão pra ideia, que eu vou para o clone. Acabei, foi desculpa. Vai beliscando, vai. Puro silicone. Amigo do Machado com a gente, esse palhaço da mãe, né? Os gazeteiros do Machado. Ah. Eu lhe pedi a carinho, ela me dá. A boca, cagoeira. Seu copinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Ah, era isso que vocês queriam, é? Isso mesmo. Se eu errar uma dedada, me bate. Eu queria te dizer, sem você, eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução pra poder te convencer. Os amigos do Machado com a gente, Brias Paulo e TV. Então, só uma mania do Arana consagrar. Cuidado com esse bicho, João. De André, maninho. Olha os marcantes, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai, vai, vai. Vai tocando, consagrado, vai tocando, vai tocando, vai. Cuidado com o André, meu. Teu jeito. Não quero meu amor te perder. E você me fascina, eu quero. Você é que eu te amo e não vou te esquecer. É que eu te quero. Amigo Bico Louco, a gente, espalha e vermei. O nosso Bico Louco, maninho. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai. Fazer amor Logo mais o nosso bingo, viu, Jas? Logo mais. Quando eu te vejo, já sinto meu corpo todo estremecer. Em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você. Sempre vou lembrar de você. Sempre vou lembrar de você. Vai tocando assim, Jas. Vai tocando, vai. Vai tocando, Igui. Bunda, padalção. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Próximo 15, milhas. Dia 15 de 16 agora, de junho. Tem um som do pancadão aí no campo do Real Madrid, papai. Te prepara, viu? É máximo que vai arrebentar. Atenção, Casagrande, rapidinho, não chegue. Falam pra mim. Dá um cheque, Joãozinho, rapidinho. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez. Meu parceiro André com a gente, Budias. Logo marcha detonando também na Liarga, papai, viu? Nome do guerreiro São Jorge, bicho. Mas essa é a realidade. Realidade. Isso, vai tocando, vai. Vai tocando, vai. Vai tocando, vai. Vai. Quando ele toquear, fala. Sem o Didier Gerson toquear. Dos momentos que passamos juntos, ilusão do que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som. Só medo quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão. E parceiro Anderson, fala aí, mulheres. O homem do Blackstone tá na manha, viu? Fala, maninho. Tamo junto sempre, sempre, bicho. Vai tocando, vai tocando. Eu preciso te mostrar o amor que guarda em mim. Basta apenas eu dizer que te quero. Você me conquistou, me fez com seu amor. A mulher mais forte e feliz. Dependo tanto de você. A vida me ensinou assim. Eu já sofri até demais. Resisto ao teu amor. O teu jeito me conquistou. Tudo que eu mais quero é ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Não resisto ao teu amor. O teu jeito me conquistou. Tudo que eu mais quero é ser feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Louca. Só tem gente bom de perna no Casa Grande, viu, cara? É verdade, bicho. É verdade, então toca assim, ó. Vai tocando, vai. Viva! Banda LP, a cara da saudade. Eu só sei que estou sofrendo desde que você partiu. Recordo você a cada rosto, minha vida se acabou sem o teu amor. Vai, Joãozinho, vai! Quero tanto esse amor, seja lá onde for. Eu te quero a todo instante, vem curar-me desta dor e a nossa casa. Se um dia alguém perguntar por mim, o que dirá essa pessoa? Esqueceu esse amor e ainda sofri de saudade. Eu só vivo a recordar que no Brasil a comanda Patrício vai tocar. Não me diga que sofro por ela. Vai tocando na unha, Jesus, vai tocando, vai. Não me diga que sofro por ela. Hiperlotado no Casa Grande, vai tocando. Como dói o coração. Isso, vai tocando, Jess, vai tocando, vai tocando, vai. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu, não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um. Espero que seja um final feliz. Então canta assim, canta bem. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro por você. Próximo dia 8 de setembro, Brilhos, que é o lançamento do novíssimo Blackstone, viu? Dede Anderson da Tonanda. E o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no soro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Banda 007. Vai tocando assim, vai. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais. Estamos chegando nas novas, te prepara, viu? Por essa noite. Logo passa o André da Toninha e pra galera consegue lá. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Vai tocando assim, vai. Logo mais um bingo pra galera, meu Deus. Toda sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. Após o bingo tem o André pra galera, como você precisa rimar. Vai tocando gostoso, vai tocando, vai. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta. Mas são três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas então fala assim, Dona Maria, fala aí, ó. Vamos pra casa, Dona Maria. Deixa eu empurrar na tua. Sua filha, vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho. Vai beliscando, vai beliscando, vai. Da 007. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha... Logo passei um bingo, viu, Jess? Vai preparando tudo que logo passei um bingo pra galera, viu? E agora eu só pensei em você. Ai, Joãozinho. Esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, contate já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Meu parceiro Didi Rolando, meu Deus. Eu tô... Homem direto, ia tá na mão, né, Maria? Vier, meu coração te um abraço do besta. Banda 007. Vai liberando mais uma, sim, vai! Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Ou te dizer bem baixinho no ouvido. Ai, se eu soubesse dançar, papá. Vou marcar no meu corpo. E disse, mulher, tá na manhã, né, meu bicho? Ela que existe. Logo, machino, debatido e um detonido. E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero. Logo, machino, bico louco, meu Deus. E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Ai, meu Deus do céu. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. Manda 007. Olha pra Zúbia. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Olha o Ronan apaixonado. O seu amor tem fama do passado. Ai, cobiçado, vai tocando, cobiçado. Tu deve tá rachado. Mas eu entendo você. Bora sim, Casagrande. Meu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. Ah, meu sapato bico fino, João. Desamou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Da 007. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha. Da 007. Pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. Meu parceiro Edson Batista, bicho. E você traz só uma pro batidão, verdade, bicho. Mas tava ali. Só uma, papai. E a boca calou. Mas meu coração gritou por si. Logo o Marcelo André tá tomando também, meu consagrado. Vai na fé, aposta nele. Sei que ele é um bom menino. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens o dom. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça rapaz, bicho. Tirar meu batom. Deixo contigo que pra isso tens. Hoje a nossa equipe Mistura Light, meu irmão. Será que tem alguém do Mistura Light aí, meu irmão? Hoje eu te beijo.